330 autorizado para Recife, Apoio Lua, no 7, decola Puca, Caju, com curva à esquerda, 1208, controle 5511, o transponder azul 423, página 01, no pushback acionamento. Pátio 3, chame pronto para pushback acionamento. Eu estou na posição 01, o azul 4234. Ok, gente. Tá, 90, obrigado pela informação. É, ajuste 10 meia no momento? Ajuste 10 17.0 agora. Foi bloqueador. All right, muito obrigado, 9002. Cheque de treinamento 12-4-2-3-4-0-1. Então, aguarde para pushback acionamento 4234 azul. Solo Goro 649, posição 5, puxa acionar. Seja! Vamos navegar direto a Bucu. Direto a Bucu, obrigado! Aguarde para o pushback acionamento. Guarda. Rio 5973 com 3 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternando Salvador para o táxi. Rio 5973, táxi autorizado via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame Torre 1895, o ajuste de altímetro 1097. Autorizado via pátio Índia, quando pronto 1895, 1097, Rio 5973, obrigado. Federal 9970 com o pátio 3 autorizado para o pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Chama pronto para o táxi, Federal 9970. É o 759, foi seu tema do lado, pronto táxi 185, 1355, Galeão 759. 1759, táxi autorizado via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste de altímetro 9097. Livre táxi via pátio, Índia, ponta de espera 1895, 9097, um bom dia. Aérea 2550, está pronto para a cópia? Cópia para a cópia, 2550. Autorizado Salvador para Brasília, via o Presolo 97, nível 360, saída Arbor. Transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem. Controle Salvador frequência no 20.8. Transponder 5515. Força Aérea 2550. Autorizado o instrumento para Brasília, apertou 17 no 360, saída Arbor, transição Elefa, curva à direita após a decolagem. O controle 120.8, transponder 5515, Força Aérea 2550. Pátio de autoridade, time pronto para pushback acionamento. Chame pronto para acionamento, Força Aérea 2550. Chama lá para acionamento, 50. Salve, bom dia, está passando Vitor, Hotel Fox, 14. Bom dia, Papatango Vitor, Hotel Fox, para Vitória, aguarde a cópia, o ajuste de altimetro no 017. Aguarde a cópia, Vitor, Hotel Fox, está falido. Está feliz de acionamento com o Vitor, está na frente do Pátio da 2, Vitor Fox. Estacionamento Vitor, Vitor Fox. Seria algum estimado para o 4234 Azul? 3 minutos, o azul 4234. Positivo, Mike Juliette Romeu. Potente, matrícula no 649. 5 minutos, vou no 649. Salvador approach now 96.94, information goes down to 150. Miner is 6, Miner 4, control, insert the altimeter 1017, clear until 4000, fly direct to Duna, Delta Uniform November Alpha, before ILS approach, runway 10, Miner 6, Miner 4. Okay, we are clear down to 40, Canage 1017, flying to an intersection for ELS. X-ray for runway 10, 9694. Maybe, but I said 4,000 feet. 4,000. Solos 40, à direita Solon 21, decimal 9, bom dia. 19, boa. Bom dia, até 9208, 9802, 2, escuta, Libra. 9802, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, posição 05. Alfa Kilo. Pátio 5, posição 03. Ok, pátio 3, posição 05 do pátio 3. Ok, pátio 3, posição 05, ciente. Mente chame táxi. Livre, repassar agora no 649. Autorizado, pushback e acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 4234. Decolos 41, controle 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. Bom dia. Lulu, 70 Golfo, 1.2. Opa, Tomo Juliette, Charles Lulu, este é o controle Salvador, prossiga no seu voo. Ao em voo direto para a rotatória, o ajuste no 097, câmbio. Lembrando 095 para o tráfego, direto para a rotatória, 1.107. Oi. Bom dia, Rio 96, cruzando 1.700. Rio 5973 é o controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Negativo, prossiga autorizado, ouviu o senhor. Nobles, decolagem da pista 10, vento variável com 03 nós. Fio de decolagem da pista 10, voo 9759. Aproveita o Hotel Fox, aguarde. Aguarde e mantém escuta do sol, ok? Cruz final 9970, pronto, ponte pera da 10. 970 ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, final 9970. 0,000 descending, no restriction until 2,000 feet. Roger, down to 2,000 feet, down 3, 96, 94. Rio, 5973, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, São José Street. Ayrton. Negócio 43, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 08, boa. Controle voo 9759, Dael, bom dia. Voo 9759, é o controle, meu cordial. Contato radar estabelecido, passa 1.300 pés. Ao passar 2.000, inicia a curva, eu vou direto Leda, pois Leda morte, bacana. 2.000, inicia a curva, direto Leda, Leda morte, 759, graças. Azul 4234, 103 a bordo, 1331, Lanterna Sierra Bravo, Sierra Gol. Azul 4234, táxi autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 1097, Azul 4234, confirmando o POB. Está com 1073, para a liberdade, para a quantidade 295.017, ajuda 2334, bom dia. Para o táxi 649, 060 a bordo, 3 horas, alternando Aracaju. Voo no 649, táxi autorizado, frente, pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 9017, voo no 649. 17, nesse táxi, 1295, no 649. Salvador, bom dia, aqui o 4234, espero no Zé. Bom dia, ali mantém, cabeceiro no Zé. Mantenha no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, bom dia. Controle, bom dia, Sideral 9970, decolado, cruza 1200. Sideral 9970, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Mantém escuta o... Confirma a aeronave que modulou? Ok. Se copiar, poderia repetir? E Charlie se arrumeu, mantém escuta do solo, por gentileza. Papa Tango Vitor, Hotel Foxtrot para Vitória, confirme se houver sair visual. Confirma, Vitor, até Foxtrot. Autorizado Salvador Vitória, 105, via Golf 677. Conforme a rota do plano de voo, decola a pista 97, curva direita, Ingressa corredor axé 1000 pés estrito, aguardando a sessão do controle para 1105. Chama controle Salvador, frequência no 208. Aciona 5476. Papa Tango Vitor, Hotel Foxtrot. Autorização, aqui na 5476, controle 108. Está passando errado, sem carregar de acesso. 08 a bordo, é isso? É, aqui, está com 02 a bordo, 02, Chame Torre, 1185, ajuste de altímetro no 097, o Vitor, até a foto. Tá bom, meu bravo Vitor Tango, Salvador para Guanambi, confirme em altitude. 200. 234, decola 48, controle 120, décima 8, bom dia, bom dia. 08, bom dia. Hotel Fox, bom dia, Libra Sonar, chame táxi. Decola pista 10, curva direita. Decola pista 7, curva direita, saída Arbor, após direto Guanambi. Controle 1208, transponder 5535, o bravo Vitor Tango. PRB, por gentileza. Chame torre 1895, ajuste de altímetro na 097. Autoriza a PROD Neninho Cogbo para o Sideral 9970. Cogbo autorizado, Sideral 9970. Cogbo, grato, Sideral. Vai colocar para paralelo mais certo. Gente, Mike Juliette Romeu. Tem mil horários do plano de voo. Meio 12 horas Zulu ou 12 horas local? Passou o nível 150, chame Recife, 251. 1251, muito grato, 759, bom dia. Conhece, não tem um plano no sistema, Charles Cial, meu. Nós decolamos 50, controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. 208, voo 649, até mais. Decolou o perfil da El. O 1649 é o controle, contato radar, passa 1200 pés, ao passar 2000 pés, iniciar curva à direita, voar letra, beleza, bidez. Maravilha, então 2000, direita, letra, letra, bidez, 1649, subindo 360. Nana 6, Nana 4, 3 miles past over the altar, completing approach, check landing gear, descend to the control tower, frequency 118, Nana 5, for landing instructions, the Nana 6, Nana 4. Roger, sir, 1895, so long. Salvador Tower Town, 926-924, Stabilized Approach, X-ray 10, landing gear is down. Morning, 9694, continue our approach and stand by runway vacate. Roger. Send him out 96 and 4. Na Papa Romeo Bravo Vitor Tango, altímetro no 0 no 7, chame pronto táxi. Clear to anywhere 10, the wind 170 degrees with 03 knots. Optimum set 1017. Clear to anywhere. Tango Victor Hotel Fox, decolo 53, controle 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. 208, bom trabalho, até breve, Victor Hotel Fox. Clear to land 109694. Tempo e a terciária 1288. 2545. Chamou. Sou exalador, Papa Tango Vitor até o Fox, decolou nossa escuta. Papa Tango Vitor até o Fox, é o controle. Vai prosseguir visual para Vitória, se tem condições de prosseguir direto via Ilhéus? Afirma até o Fox, direto de Ilhéus. Positivo, eu suba para o nível 105 e vou visual, câmbio. Visual no 05, até o Fox, grato. On the ground at 5-4, leaving by the right, call 1-1.9. Nice day. Frontier, 219. Gente, Mike e Juliette Romeu. Totalmente condicionado aos seus tráfegos, o Mike e Juliette Romeu. Positivo, agora não tem nenhuma aeronave para aproximação ali. Ali. Graças, Juliette Romeu. We will pause the first Juliet, 9-6-24. Salve Salvador, Conselho 2550 para acionamento, estação de autoridade. Parte da autoridade, chame torre 1895 para acionamento táxi, o ajuste de altímetro 1097, 02550. Chama a torre, 1895, ajuste 1017, 1550. Salvador, bom dia, vou tirar em Pelo 6312 é o controle Salvador. Ajuste 1017, desça para 4000 pés e vou direto para Duna. Duna irá interceptar o localizador e completar a aproximação para pouso. Câmbio. Muito bom, descendo 4000, 1017, Duna. Pedro, 620, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 1251, até mais, 1649. É. 04. Okay, 04, 10694, would like to report a burst over the runway on the second part of the runway, okay? The order. Yeah. Foco 40 direto, pistão 97, Bravo da Tama. Mike, Golf Mike, tá solo. Aqui, ele está estacionado no pátio, gosta do momento para... Exato, Salvador para Valença, 500 pés, decola pistão 97, ingresso em corredor Axé, controle 1208, aciona o padrão Mike, Golf Mike. 0114, 198, 118, 95. Decola dia 7, curva direita, 10, ferramenta com 03 a bom. Chave Torre, 1895, ajuste de altímetro no 097, o papapá, Mike Wolfman. Ah, isso está confirmado, 198, né, o papapá? 120, décima 8. 120, décima 8. Charlie Sierra Romeo, solo. São prazo 1105, 1105, é isso? Salvador para Veracruz? Sim. Ciente, está pronto para cópia, o Charles Terra Romeu? Autorizado, Salvador para Veracruz, 500 pés, decola pista 97, ingresso no corredor Axé, controle no 208, aciona 0130, o Charles Terra Romeu. Chegada bom, 1017. Controle, o Mike Filete Romeu abandonando o sobrevoo na paralela. Autoriza cruzar a próxima Simbra, proa direta para a Cidade Baixa. Positivo, livre. Da presente iniciando, Mike Filete Romeu. Salvador, bom dia, para o papo da Cidade Romeu. Charles Cidade Romeu, liberacionamento, chama de transfera da colégio. Oi, Tatano, decola 00, controle 120, decimal 8, Monvoi, bom dia. 208, Papa Romeu, Bravo, pessoal, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo, pessoal, decolado. Papa Romeu, Bravo, e Tatano, é o controle, está em contato, radar, suba sem restrições. É, transporte de enfermo, confere. Afirmativo, transporte de enfermo sem restrições, Papa Romeu, Bravo, Tatão. Tio, qual a razão de subida que você vai entregar? Implementando no momento, senhor, 2000. 2000, velho, gente. Oceano 6312 vai cruzar a linha do litoral no setor de Boipeba, aí à esquerda, o Morro de São Paulo. Desça. Sem restrições para 2. Sem restrições para 2.63. Eu vou para o Morro de São Paulo, 2 à esquerda. Morro da esquerda. Boipeba à direita. E um pouco mais à frente, Cairu. Ah, obrigado. É, o portão 05. Chame no término. E grato, autorização, chamado Terra. Controle o Charles Lula, que vem de quem se pede. Realizar o contato. Pro controle, confia. É o Juliette Charles Zulu, atingi 1.500 pés, visual com campo. Positivo, voa na rotatória, aguarde transferência. 120.8, bom voo. Obrigado, Juan Rafael, regresso. Chama agora o controle 120.8. A 277. Positivo, vou direto autorizar. Direto 277, obrigado, bom dia. Torre, é o Michael Mike. Siga. Acionado, bloco para encampar. Pode entrar no 07, Livitaxi, chama para ingresso. Salvador para Vera Cruz, agora aproximado do farol de Itapuã, mantém 500 AGL via litoral na sua escuta permanente. Ó. Muito bom, continuado para pouso em Vera Cruz. Apresente mais 16 minutos, já. Ok, 1103 mais 16, chame no travesse farol da barra. Chamará no travesse farol da barra, já. Salvador, Força Aérea 2550 com a Golf 09 POB, para o taxi. Cidade baixa, vertical de calçada, mantendo sobrevoo mais direto. Positivo, livre. Autorizado, decora da interseção 2550. Gente, chama para pronto para ingresso. Chama da hotel, pronto para ingresso 50. Sorriu, Michael Park, Mike está no ponto de espera. Gente, decolada presente? Viemo. Mais um snack, a linha decola da 17, vento 170 graus com 4 nós. Iniciado. Lulu, bom dia. Boa. Só passando o Jurete, Charles, Lulu, a 10 segundos para a rotatória. Lulu, ingresso na final da 17, a partir de 3 milhas. Informaremos a 3 milhas do estado do 1. Controle em Salvador, muito bom dia. Da 3304, passa 210 para o 180, informação Golf. A 3304 é o controle, ajuste agora 1097, desça para 8.000 na chegada bom. 8.000, high speed na moto, confere. Livre. Sempre, obrigado, 304. Controle Salvador, é o papapá Mike Golf Mike, bom dia. Papapá Mike Golf Mike, bom dia, sossiga. Ok, decolou presente para Valença, tá mantendo 510, acendendo para 510. Com 03 agora, acionado 0114. 0114. Mike Golf Mike. Ok, prossiga. Qual o estimado para pouso? Mais 20 minutos. 20, hora certa, 1905, mais 20, chame no travesso, fora da barra. Mike. 3304, voa pelo? 3304, está autorizado o câmbio. 3304. Aéreo 2550, linha decola da 10, vento 160 graus com 4 nós. A linha decola da 10, Força Aéreo 2550. Oceano 6312, está agora 1 a 4 milhas para a Duna. Eu vou lhe autorizar a aproximação ILS, mas não vou lhe autorizar a aproximação via Simbra. Vai interceptar o localizador em Duna. Câmbio. A 312 recebeu? Afirmo. Sem problema algum. Rota Duna, ou 6312. Posso agradecer. 6312. Azul, por VT981, próximo de Bonf, desça sem restrições para 2.000 pés, câmbio. Sem restrições, 2.000 pés, 4981. 1016, né? Não, Conozeno no 7.4. 1017, obrigado. Então, 3304, vertical de Alagoinhas, voando pelo em descida para 5.000. 5.000, 3304. Controle Salvador, Força Aérea 2550, na decolagem, perfil da bordo, transição LFA. Força Aérea Brasileira 2550, este é o controle Salvador. Contato radar estabelecido, passa 2.000 pés. Inicie curva direita, direto LFA, subindo sem restrições. Câmbio. Curva direita, direto Elefa, sem restrições, estão para o 360-2550. Puxa para a torre. Sim, falou 08, livre táxi, parte 5. Positivo, frequência livre, helicóptero Charlie Serra Romeu. Bom, Azul 4981, está autorizado em LF. Livre LF. Força Aérea Brasileira 2550, fim atender solicitação do Centro de Controle de Área, suba e mantenha o nível 320, câmbio. Sente, restrito ao 320, Força Aérea 2550. Luciano 6312, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Reduza, chegue o trem e chame a torre. 11895, Oceano 6312. Reduzindo, vai chamar a torre o 11895, obrigado, já fica bom. Salvador, um bom dia, Oceano 6312, LF, 190. 6312, a parte externa. Zero, bastante, travou, 6312. Chame 6312, livre pouso não no zero, vento no 80 graus com 5 nós, altímetro no zero, no 7. Livre pouso no 06312, 1017. Apoio, meu bravo Vitor Sango, chame Recife, 1288, câmbio. Centro Recife, 1288, obrigado, bom dia, bom trabalho, senhor. Boa. Gol 2199, seu controle Salvador. Acione identificação. Ajuste 1097.5. e desça para 4.000 em voo direto Duna para aproximação ILS pouso pista 190, câmbio. 4.000 direto Duna, 17 pousos, 19. Para 5.3304. Então, 3304 passa 6.000 em voo direto para a Duna, em descida para 2.000 para a aproximação ILS. Confirme. Duna 2.000, aguardando o ILS, eu chamo estabilizado 3304. Solo zona 3, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Limpiano forte, transportando enfermo de Salvador para Guanambi. E passa 170 para o 220, câmbio. Câmbio 750, cara, tem um tempo, não tem o mesmo notifesto. ILS dono 0, azul 4981. Azul 4981, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. Frequência 11895, câmbio. 1895, 4981. Velocidade baixa, sobrevoo, Fonte Nova, Juliette Romeu. Positivo, Juliette Romeu, prosseguindo para Fonte Nova, câmbio. 981, livre pouso não no zero, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 7. Livre pouso na 1 no 0, 4981. Bom dia, eu ajudo 2796 com informação a voo. 4 negativo, aproximação via Duna, câmbio. Via Duna. Pronto, Fábio. Salvador, João Pessoa, autorizado nível 150, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Conde, voo 677, conforme o plano, 0260, transponda, controle 120.8. Positivo, Vitor Hotel Fox, aguarde transferência de comunicações, campeão. O 02550 já superou o tráfego. Você passa agora 190 para o 360 e o tráfego passa 180 para o 220. E acredito que já tenha retorno de multicast. 2507 informa, não possui o mesmo multicast. E anteriormente restrito no 320, confirma liberado o 360. Pelo desculpar, permanece a restrição de 320 nível. E está a 1.000 pés acima do tráfego informado. O tráfego passa 184 e o 2550 já passou o 195. Confere. Atingindo agora o 200, ciente ainda recebe 320, graças pela coordenação. Só 3304 está autorizado a aproximação ILS. Em próxima dura nós temos o helicóptero a 500 pés e não irá interferir com a sua aproximação. Então, 3304. Positivo, temos o mesmo no retorno do Ticast. 3304. Gol 2199. Voa sobre água, desça sem restrições para 2.000 pés. Câmbio. Sem restrição para 2.000 ou 2199. Delta 39803. Prossiga. O pessoal aqui de solo está questionando se o senhor recebeu o nosso plano Salvador Recife. Delta 9803. Peneira 2550, passa o nível 220 para o restrito nível 320. Nossos agradecimentos. Chame Recife, frequência 1288. Recife 1288, graças, tenha um bom dia, Rotério 2550. Boa. 3304, estabilizado. 3304 na final, cheque o trem, chame a torre, o número 895, câmbio. 895, sai daqui a pouco. Solo, bom dia, do 4981 me livrou. Hotel Fox, dentro de 4 minutos, o senhor vai livrar nossa área de responsabilidade. Ingressar na área de Ilhéus, logo. Troque de frequência agora. 1201 e efetue a solicitação. Boa viagem. Prato, seu foco 1201, bom trabalho, até bem. Até. Voo 2199, agora a 25 milhas para a Duna. Autorizado a aproximação ILS, campo. Autorizado a aproximação ILS do 2199. Controle Salvador. Bom dia, Alta 3859, informação, voo. 3859 é o controle, aciona identificação, desça para 8 mil pés, ajuste no 097, chegada bom. Para 8 mil com 1017, está 3859. Salvador Azul 2796, pátio 3, 4 Lima, para o pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi 2796. Agradeço, excelente trabalho, cordial, bom dia, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, meu cordial, um grande abraço para o nosso artista das imagens aéreas, câmbio. Ok, comando, muito obrigado, bom dia para o senhor também, capitão, câmbio. 9803 para qual, pessoal? Nós 9803, estou aguardando a autorização do centro. Ok, mantém escuta. Obrigado. Solo 32, liga direita, solo 121, decimal 9. 219, liga direita, 3304. Alfa Salvador, tá 3304, livrou o Vieco. Tá 3304, táxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, portão 07, 3304. É 3859 na vertical de Alagoinhas, desça para 5000, caminho. 5000 pés, tá? 3859. Dia 52 a bordo. Solo, 304 na escuta do solo. Afirmo 3304. Juliette, portão 08 agora, portão 8, está 3304. Para portão 8, 3304. PM está chamando o solo? É o azul 2796 para um táxi, 4 horas de autonomia, 52 a bordo, mostra a alternativa. Qual PM precisa a bordo, azul 2796? 52. Alfa 3, ataque principal, após o aeroporto da TAM, está ingressando a Juliette, prossiga via Pátio Índia, ponto espera torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo azul 2796. Pátio Índia, após o aeroporto da TAM, ponto espera torre no 0, 895. Alô, bom dia, o passarinho 2223 voltando. Passarinho 2223, mantém escuta. Está 9803, autorizado. Fortaleza, nível 370, via rota do plano de voo. Pistão na 0, primeira curva à esquerda, subida Momo. Transição Froti 5003, o transponder, controle 120, decimal 8. Cuidado 370 para Fortaleza, pista 10. Curva esquerda, Momo Froti. Froti 5003-208. Na 9803. Confirmando via rota do plano de voo, Pesulu 19 até Bangu, após direto a Bocu, direto Fortaleza. Afirma, Pesulu 19, Redfile, da 9803. Chame o próprio de estacionamento, parte 3, 9803. Oi, Salvador, muito bom dia, o Azul 2746. Farei 2223, prossiga. Ah, já nos foi informado pela nossa coordenação que está sendo em espécie abrindo Vitória da Conquista. Então pronto para a cópia Vitória da Conquista 180, ciente da Golf. Ciente, passaria 2223 agora. Ciente, aguardar. Salvador, 9695, autorização, Brasília, posição 4. Ciente, Guardiola 2, Copa 9695, formação Golf. Certo. Passaria 2223, prossegue conforme autorizado anteriormente. Ciente, mantendo o transponder 5477. Afirmo, chame pronto, inspecionamento, portão, corrige posição 12. Paciente na posição 12, informará grato. Então 3859 desça sem restrições para 2000 pés. Descer dirigindo para 2000 pés, sem restrições. Tá, 3259. Você. Autorizado Brasília, nível 360, via rota do plano de voo. Pistão na zero, primeira curva à direita, subida a rubor, transição elefa. 5561, no transponder, controle 120, decimal 80. Na 5350, pesouro 17, decola da 10, curva direita, arbor elefa, 5561, 198. Parou para tirar a grau forte. Abraão Costa, Macian 59, out of 5, level 205-110. Target 229 control, inserting now altimeter 1017, clear to 8000, Amman arrival runway 10. Roger, altimeter 1017, the register down to flight level 080, and for runway 10, negative 29. Inserting altimeter now 1017, and the altitude is 8000. 8000, então 3859, estou autorizado em LF. Autorizado em LF, XZ para o TAR 3859. Alto Salvador, é o Gol 2199, de trânsito. Gol 2199, táxi Alfa. Reporte antes da táxi Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3199. 796, livre decolar da 1-0, vento 1-60 graus, com 5 nós. 796, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, 1796, obrigado. 796 na saída ponte. O 2796, o controle está em contato radar, prossiga como autorizado. 2796. Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 219. Chanear 9005, formação Golf. Pilão 9005, voa no mar e desça para 5000, ajuste no 097 e reduz a velocidade para 250 nós, Davi. Ok, 5000, mar e 250 nós, 9005.